Está na linha comigo, neste momento, a Rosani Borba, ela que atua, né, na área de educação ambiental na Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Para hoje, então, finalzinho da tarde, acontece o lançamento desse programa de coleta seletiva aqui na cidade de Foz? Isso mesmo. Hoje a gente faz o lançamento oficial. Os trabalhos já estão acontecendo na região da Vila C, mas o lançamento oficial com os nossos catadores da cooperativa acontece hoje às 17 horas no centro de triagem da Vila C Velha. E como é que vai funcionar até para que os moradores lá da Vila C, né, que estejam nos ouvindo agora, possam se preparar? Semanalmente será feita a coleta dos materiais recicláveis na casa das pessoas. Como é que vocês estão operacionalizando tudo isso? Nós estamos com uma equipe, com apoio das demais secretarias, em especial a Secretaria da Saúde e o CCZ, fazendo uma ação de sensibilização e informação aos moradores da região, dos bairros, todos esses que você falou há pouco, entregando uma sacola de ráfia e um ímã de geladeira com as informações básicas do que separar e do que não separar. E todo esse material reciclável, então, ele deve ser acondicionado nessa sacola. E todas as segundas-feiras vai passar o caminhão da cooperativa com uma música anunciando que o caminhão está passando nas ruas. E aí os moradores destinam essa sacola aos catadores que estarão acompanhando o caminhão. Esse caminhão passará todas as segundas-feiras na região da Vila C, durante o horário de expediente, né? No horário comercial. E os moradores, então, poderão separar durante a semana os materiais recicláveis e na segunda-feira entregar para o catador que passa acompanhando o caminhão da coleta seletiva da cooperativa. E como é que vem sendo a receptividade até, né, nessas ações aí de sensibilização que já estão sendo feitas, né, nos bairros? Como é que vem sendo ali a receptividade a essa iniciativa? A comunidade está aceitando bem, inclusive porque esse é um anseio já do nosso município há muitos anos, né? Da necessidade de um programa do governo para coleta seletiva de materiais recicláveis. Então está todo mundo esperando com ansiedade para que o programa inicie. E a gente está tendo bastante uma boa receptividade e a gente acredita que os resultados também serão muito positivos nas segundas-feiras, quando o programa inicia, né? Especialmente agora no dia 11, que é a próxima segunda, e nas sequentes, porque é um programa que inicia, mas que não para, né? E existe a previsão aqui, né, segundo o material que foi distribuído até pela Prefeitura, de que a cada trimestre aconteça a inclusão de novas regiões. Há um planejamento já de qual região pode ser a próxima? Olha, nós estamos ainda estudando essa nova região a partir dessa primeira semana aqui do início da coleta aqui na Vila C. Mas a gente já tem esses estudos, mas eu não posso te dizer exatamente qual que vai ser a próxima região nesse momento, em função da gente precisar iniciar o processo aqui para daí ver aonde que ele avança, se avança mais próximo da Vila C ou se avança mais longe da Vila C. Mas a gente já está fazendo esse estudo e a cooperativa é que vai apontar para a gente após o início aqui na Vila C, né? Pois é, e vamos torcer aí para que aconteça uma adesão em massa, né, dos moradores. Eu digo o seguinte, eu não moro mais na região da Vila C, morei muito tempo lá, mas é uma frustração até quando você faz a separação ali do lixo, né, na casa, coloca as sacolas para o lado de fora, inclusive separadinhas, né, sacola reciclável, sacola com material orgânico, e no final das contas, né, acaba indo tudo para o mesmo destino, o caminhão ali da coleta geral. Enfim, a coleta seletiva, ela vem para resolver também esse problema aqui em Foz do Iguaçu e proporcionar renda às pessoas? Na verdade, assim, são duas questões bem importantes que você abordou, né? Uma delas é da necessidade da população participar de forma efetiva, fazendo a separação no seu domicílio e entregar nas segundas-feiras para o caminhão da cooperativa. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente separa o material e ou ele vai para o caminhão da coleta domiciliar, que vai acabar sendo enterrado, né, esse material todo lá no aterro sanitário, causando um problema bastante grande para o aterro, ou que passam catadores e vasculham nessa sacola e retiram aquilo que apenas tem mais valor comercial. E aí os moradores também se frustram e se zangam com isso, né? O que então a gente pede é que todo material que a população sabe que ou pensa que é um material reciclável, desde que ele não esteja contaminado, que ele não esteja sujo, que ele coloque nessa sacola e que coloque na segunda-feira, porque a cooperativa ela leva todo tipo de material, desde as caixinhas Tetra Pak, as bandejas de isopor, as latas, né, o alumínio, o metal, o vidro. A cooperativa ela tem obrigação de levar todo esse material. Então, o morador vai ter a certeza de que a sacola não vai ser revirada e não vai ser retirado apenas o que tem mais valor comercial. E, claro, isso agrega valor para as famílias que estão na cooperativa, né? Então, o que a gente também deseja é que quanto mais a população aderir ao programa, mais demanda de pessoas para a cooperativa terá. E aí a gente vai poder também, a cooperativa, né, vai poder também contratar outras pessoas que hoje trabalham de forma autônoma para integrar a cooperativa. E aí fortalecer a cooperativa e gerar maior qualidade de vida, de trabalho e de renda para essas pessoas. Então são vários aspectos que o programa ele aborda, né? Pois é, essa situação que você relatou, realmente, olha, eu digo o seguinte, quando eu venho aqui para a rádio de manhã cedo, na Avenida Jorge Schmelfeng, acontece justamente isso. A gente observa aí o pessoal abrindo as sacolas, né, do lixo ali dos hotéis e revirando, jogando nas calçadas, enfim, é uma situação aí que acaba chamando atenção. E como você até disse, muitas pessoas acabam se desestimulando a deixar o material ali à disposição justamente pela sujeira que acaba sendo gerada depois, né? Exatamente. Então, com a cooperativa assumindo esse trabalho, né, enquanto um programa do governo, do município, com a colaboração da cooperativa, com essa cooperação da cooperativa, a gente pode garantir aos moradores que tudo que estiver e que for reciclável, que estiver dentro da sacola, será destinado. A cooperativa vai ter aí, enfim, o trabalho de fazer a separação lá no centro de triagem e fazer o destino correto dos materiais, né? Aqueles materiais que de fato estão lá na sacola, mas que ainda não tem mercado para reciclagem, a cooperativa vai ter a obrigação de fazer o destino correto desses materiais, como por exemplo o saquinho do chip. Ele é plástico, mas ele ainda não tem mercado para reciclagem. Não existe ainda esse processo. Mas o morador não precisa se preocupar, mas será que isso recicla ou não recicla? Desde que não seja orgânico e que não esteja contaminado, pode colocar na sacola e aí vai ser trabalho da cooperativa fazer o destino, a separação e o destino. Então, a gente precisa muito da colaboração de todos os moradores, né, dessa comunidade neste momento e de todos os outros da cidade assim que o programa for avançando, né, para fazer a separação correta, colocar dentro da sacola somente os materiais que são secos, né, que não são orgânicos, cascas, folhas, restos de comida ou materiais contaminantes, né, fralda, absorvente, papel higiênico, esse material não pode ir. Agora, todo outro que é seco, que a gente chama seco, e que não esteja contaminado, ele pode ir para a sacola e aí a cooperativa fará, então, a separação e a comercialização e dará o destino correto e assim a gente vai evitar acúmulo de lixo nas ruas, pontos de acúmulo de lixo parecendo bota fora, ou até mesmo espaços que armazenam esses resíduos nas casas por conta de estarem sendo coletados por catadores que não são da cooperativa, né, que são autônomos ainda nesse momento. Conversei aqui, portanto, com a Rosani Borba, ela que é professora e educadora ambiental ali na Secretaria de Meio Ambiente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Rosani, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós agradecemos esse espaço e contamos com a colaboração da comunidade e, claro, né, dos meios de imprensa como vocês, para a gente poder fazer com que esse programa tenha muito sucesso e logo chegue a abranger, né, a cidade como um todo. Agradecemos muito a oportunidade.